Aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz uma cantora que é um símbolo maior, um ícone da música brasileira. Trata-se de Ângela Maria com seu novo álbum, Eu Voltei. Abrimos nosso programa com Se Queres Saber, de Peter Pan. Anotar a participação de Calbi Peixoto em plena forma nos seus 60 anos de carreira. Se queres saber se eu te amo ainda, procure entender a minha mágoa infinda. Olhe bem nos meus olhos quando falo contigo e ver quanta coisa que eles dizem que eu não digo. Olhar de quem ama diz o que o coração não quer. Nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. Se queres saber se eu te amo ainda. Segundo Tiago Marques Luiz, o produtor do disco, Eu Voltei celebra a arte de uma mulher que o Brasil aplaude há 60 anos. Mas sua atualidade fica ainda mais evidente com sua interpretação de Esse Cara, de Caetano Veloso. Ah, esse cara tem me consumido, a mim e a tudo que eu quis. Com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ah, esse cara tem me consumido, a mim e a tudo que eu quis. Com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer, e eu estou porque dele vier. Ele chega ao anoitecer. Quando vem a madrugada, ele some. Ele é quem quer. Ele é um homem, eu sou apenas uma mulher. Mais que uma cantora, Ângela Maria é uma referência na história da música brasileira. Uma referência, porém, viva e muito viva. Confira em Bar da Noite, de Haroldo Barbosa e Bidu Reis. Garçom, apague esta luz, que eu quero ficar sozinha. Garçom, me deixe comigo, que a mágoa que eu tenho é minha. Quantos estão pelas mesas bebendo tristezas, querendo ocultar? Que se afoga no copo, renasce na alma, desponta no olhar. Espelho de Camarim, de Ivan Lins e Vitor Martins. Com esta música, eu quero homenagear também o grande e saudoso cantor brasileiro Luiz Antônio, que desenvolveu sua carreira principalmente na Europa. Luiz Antônio, além de fã de Ângela Maria, inspirava-se muito na cantora. Também ele cantava essa música como poucos. Quem mais sabe de mim é o espelho do meu camarim. Quem mais sabe de mim é o espelho do meu camarim.